Local Gulf 019 at call tower 118.95. 19.950 Postal 09. Here's the next. Azul 2732, retorna da para o sequenciamento, esquerda para o 035, limite ao localizador. Detonação esquerda 035, limitada pelo localizador, Azul 2782. Oceano 6313, reduce speed to 2009. Reduce your speed to 2009, 6313. Até 3 mil para livrar o tráfego na pista 10, caso em procedimento de arremetido, ok? Ou liberação do controle. 190, minha dúvida, livre da classe, Adão. Salvador, com a noite, Porto Sul 019, ILS 1079, Flau. Portugal 019, traffic inside, continua todo sendo valendo inglês, runway 10, for information, there is a traffic taking off runway 17, sendo valendo inglês. Porto Sul 019. Check landing gear, wind is 170, 170 degrees, 08 knots, skin engine 012, clear to land runway 10. Skin engine 012, clear land 10, Portugal 019. Whisky Serra Tango, decolado azul 2, mantenha presente o pouso até cruzar 3 mil pés, transferência junto ao controle agora em 1 no 9345, boa viagem. 19935, até 3 mil, Whisky Serra Tango. Azul 2795, no ideal de descer, Azul 2795, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. Comandante 2, descendo para 4.000, Azul 2795. Controle isso, Terra Tango decolou na 7 na sua escuta. Terra Tango, contato radar, suba para o nível 130, após 2.000, curva esquerda, direto Conde. Após 2.000, esquerda, direto Conde, isso, Terra Tango. Eu sou 6313-2576, Sanidade Head 240, the limit to localize the course. Turning right to heading 2506313. It's 240. 2406313, heading to 3000. Chame 6310, chame o centro Recife na frequência 126.85. 2680, uma boa noite, 6310. Boa noite. 6310, estabilizado. Tudo aí, 9890, estabilizado. Final 90. 9890, chame a torre 1895. 2895, isso. Oi, Salvador, boa noite, 9810, estabilizado LS 190. 9810, continua a aproximação, aguarde a atualização para todos. Tá dando aí. Heading 210, the limit is localizer course. Heading 210, the limit is localizer 6313. Portugal 019 on the ground at 15, leaving via Golf and call ground 121.1. 111 via Golf, Portugal 019, good night, yeah. SO 6313, reduce speed 190 knots, descend 2000 feet. Descending to 2000 feet, reducing speed to 190 knots, 6313. Estabilizou azul 2782 no localizador. 782, chame a torre 1895. Chama agora a torre 1895, decimal 95, obrigado, boa noite. Até daqui a pouco. Boa noite. 0019, Sir Tax Alpha 2811. Via Alpha 2811, Portugal 009, via Juliette. Que azul 2782, tráfego avistado, reporte marcador externo com cheque de trem, o vento sul 89, no estado 1012, no 012. No estado 1012, reporta no localizador com trem baixado travado, azul 2782. 0, boa noite, Alfa Quilo Pat 3, quando lá tem seu sinalizador, boa noite. Alfa Quilo Pat 3, sinalizador, boa noite. 2002, é o azul 2782, tá baixando e travando, exatamente, agora, e depois. Boa noite, voo 096, posição 9, autorização, Fortaleza. Boa noite, pode sintonizar por gentileza em 1-2-1-1 para a 4, autorização, por gentileza. 2-1-1-1. 3-8-1-5, boa noite, Quebec confere para Guarulhos, aguarde cópia. Boa noite, solo 1-0-9-6, gente da Quebec, autorização Fortaleza. Primeiro 2, cópia abate, repare em Momo, código Suti. São 3-8-5, copia. Afirma, pronto, cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Eole da Motiva. Eu 1-0, Taubaté conforme a rota do plano de voo. 5530 no transponder, controle em 1-1-9-35. Salvador Tower, Oceaner 6313, service established on ILS. Oceaner 6313, the traffic site continua approach, runway 10, stand by landing clears, use number 2 to land, runway 10, the traffic ahead is 1 mile to threshold 10. 6313, roger, we are 1 mile to the outer marker. Could you confirm the wind for 6313? The wind is 160°08 knots. 160°08 knots, 6313. Azul 2722, Solo 21, libera na Eco, na Eco, já liberando, agora chama o Solo 211 para prosseguir com o TAC. 1211, boa. Boa. Oceanet 6313, check landing gear. Wind is na 190°06 knots, Canadian 010, runway 10, clear to land. Clear to land, 6313, landing gear down, Watson. 1-0, copia. Realizado sala do Fortaleza, nível 250. Decola da pistão a 0, curva esquerda, saída Momo, código Froti, tropezo 119, conforme a rota do plano de voo. 5522 no transponder, controle 119, decimal 35. Zero atrasado Fortaleza, decola dando zero na Momo, código Froti. Tango. Tem condições de voar o Alfa Romeo 363? Negativa, aeronave, senhorita. Ok, se a gente mantém a conde. Mantém conde, Tango. 6313, on the ground 23, leaving via Golf and Crown Ground 121, decimal 1, good evening. Roger, we'll call 121, decimal 1, 6313. Zona X-ray, azul 2795. Azul 2795, chama a torre 1895. 7295, obrigado, senhor Leitor. Um bom feriado, um bom final de semana. Também. 008, boa noite, ansiando identificação, Broad Tap, desça para 3 mil pés, o ajuste uma 012. Broad Tap, 3 mil pés, o ajuste uma 012. Salvador, muito boa noite, Azul 2795, passando o Stanton, Copa Vista, estabilizado. Azul 2795, avistado, checa o tempo, estando zero, pouso autorizado, vento sul, 129, estado 1012, liga o pouso. 1012, liga o pouso, capsulando zero, trem, baixou e travou. Azul 2795, solo 30, liberando, chame solo 1 no 211. 2795 da Azul, liberando, seu escuta. Alfa Kilo Pat 3, quando lá fecha o sinalizador, Azul 2795. Alfa Kilo Pat 3, 2795. 120, decimal 3, controle Arca Azul, grato, boa noite. 008, desço só para 2 mil pés, autorizado a final ILS e reporte estabilizado. Para 08, reporte quando recebeu o glide. Confira quando recebeu o glide, para 08. Passou a Rio, centro Mato 72. Rio 5972, acione identificação, autorizada a chegada a bom. Desça para 4 mil pés, ajuste no 092. Para 4.012, 5972. Táxi com no 096. Agora táxi com 096. 1:30 para o táxi, 1:86 a bordo, 3:40 alternando Palmas. Livre táxi até o ponto de espera, 4-1 no Índia, manda lá a torre, 1:18.95, ajusta no 0-2, alternativa Palmas? Palmas, alternativa. Sim. Mais ponto de espera, 18:95, boa noite. Salvo, Salvador, boa noite, TAM 3305, para autorização Recife, frente da Informação Quebec. Quebec confere para Recife 330 autorizado, recorda a pistola 0, curva à esquerda, saída Pucajamaru, via rota do plano de voo. 5540 no transponder, controle em 119.35. Frente autorizado para... Recife 330, via Pedro 17, decola da 10 com curva esquerda, saída Pucajamo, Aru, o transponder 5540 e o controle 19.35, voltando 330. TAM 3305, atenção correto, no portão 05, chame pronto. Chamará pronto. Recebe o sinal do guide agora, o Guará 08. Gente, Guará 08, chama agora a torre 1895. 845, Guará 08, torre. 895. 895, Guará 08. 120 da Força Aérea, duas vezes marcador externo. Tem condições de ingresso de classe sem parada, pista no zero? Afirmo, tem condições, no 095. Ingresso, autorizado a ingressar e decolar sem parado, Vento Sul, 180 graus, 629, estado 1012, voo 1096. A linha decola sem parada, voo 1096. Bom, iniciando 4000, voo 1508. Qual o número da sequência do 1508? 03. Tá, 8 milhas visual, baixado e travado. Guará 08, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre, 37800 segundos, ingressou para a decolagem imediata, aguarde autorização para o pouso. Após o pouso, parte de autoridade? Aqui, parte de autoridade. Está feito o voo, Guará 08. Pará 08, pista no zero, pouso autorizado, vento sul, 1:80 graus, 1:02, 1:02 de nós, 1012, pouso autorizado. Pouso autorizado, Pará 08. Solo TAM 3805, posição 3, puxa bem temperamento. Autorizado, TAM 3805, sanitário 03. Autorizado, repassa ataque, TAM 3805. controle, gol 1096. 1096, contato radar, suba para o nível 250, saída MOMO. MOMO 250, 1096. Autorizada a chegada bom, se desça para o nível 050. 050, perfeita bom. O gol do 246. Pará 08 no solo 43, autorizado o backtrack sobre a pista, táxi até o pátio de autoridade. A solo já posicionado. Autorizado a estacionar frequência livre, 08. Afirmo 0100, livre 260. Assim que tiver pronto para acoplar, pode sintonizar a frequência do solo em 121, décima 1. Capitão Alas, você está lá por Brasília? Isso. Isso, um de Barbacena, um lourinho, baixinho. Ah, tá ok. É da minha turma lá de Barbacena. Beleza, bom, oi. Receptor 5972. 5972, sobre a torre 1895. 10895, grato. E ainda quando lá torre 118 decimal 95, ajusta no 0 no 2. Ajuste 1002 atualizado, tá? Pode esperar 19, 1895, 1389. 6-2. Pra seu avistado, repórter externo checado, trem de pouso ajustado 1-0-1-2, Vento Sul 8-9. Vento Sul com 8, trem está baixado e travado. Baixado e travado, Rio 5-9-7-2, pouso autorizado, pista 1-0, confirmo Vento Sul 8-9, ajustado 1-0-1-2, liga o pouso. Mesmo pouso, 5-9-7-2. Boa noite. Oceanair 6313, where is Cops? Flight 6313. Oceanair 6313, clear Guarulhos, flight level 360. Takeoff 10, right turn. Dial departure, motiva transition via upslu 10 until Taubaté. After flight plan routes, call 5541, Salvador departure 119.35. Roger, 360, clear to Guarulhos, flight level, departure from runway 10, right turn, dial, Montiva, upper Zulu 10, first away until Taubaté, and 5541, call code 119.35, Ocean 6313. Ocean 6313, dial, Leda, Montiva, departure. Dial, Leda, Montiva, departure, 6313. Se estiver correto, posso solicitar a Pentucci Gate 04. Ready for pushback, roll call 6313. Mais um minuto pra ficar pronto, até 3295. Direito na eco, mantenha sua frequência, reporte antes do ataque sequilo. Dando o eco, mantenha a sua frequência, reporte antes do ataque sequilo. 5972. 3895, pista no zero, ao completar o elemento, decolagem autorizada, vento sul, 10 nós, estado no zero, 1-2. Autorizado, decolagem, pista no zero, com ajuste 1-0-1-2, da 3895. Sinal ILS, repasse estabilizado. 2000, com 1012, repasse estabilizado, X-ray 1-0, 1-2, da 3895. Norte, taxi aqui, 5972. Isso, 5972, posição prevista 06 no parte 3, ingresso atualizado. Ingresso da parte 3, previsto 06, 5972. O Rio poderia centralizar 1, 2, 3, 4, 5, gentileza? Afirmo, senhor, vamos lá. Decolado 53, controle agora 1935, tenha uma boa viagem. 1935, ótimo, uma boa noite, 1389. Controle 1385, boa noite. 1385, boa noite, contato radar, vou para o nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, 1385. Estabilizado, gol na tripulação. Boa noite, eu estou adicionando agora a torre 1895. 1895, boa. Torre Salvador, gol na tripulação, estabilizado, baixada travada. Noite, gol 1-888, tráfego avistado, baixou e travou, vento 1-70 graus, 12 nós, altímetro no 0-2, pouso autorizado. Teve pouso, gol 1-888. Senta por 60, 63-6224, pode continuar a descida? Controle, pode coordenar a morte, vamos para 3895. Aguarde. Gente. Número 224, desce para 2003, autorizado final ILS, repasse estabilizado. 2000, informarás estabilizado, 6224. 295, centro, autoriza a prioridade, né? Está presente, Dati na Altan 3895. Duna, ou 6224? Autorizado, Duna 6224. Duna, obrigado. Uno 888 no solo 58, liberando a direita via Eco, chame o solo em 1, 2, 1, decimal 1, boa noite. Eco 2, 1, 1, boa. Solo com 1, 8, levando a Eco. Com 1, 38, Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador, boa noite. Alfa, Kilo, Pátio 3, carrega seu sinalizador, boa noite, boa noite. Torre, Maceió 2, Samba 2, voo 2, Samba 2, voo 2, 4,6, final, baixou essa voz e voo. Boa noite, Gol 1246, vento 180 graus, 109, altímetro 102, pista 0, pouso autorizado. Pouso autorizado, 120, voo 2, 4,6. Depois. Tá certo. João, 6224. 6224, chame a torre, 1295. 295, obrigado. 3895, chame o centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 1, tchau, boa noite. 3, 1, boa noite. Delta 3895, Centro Recife, na frequência 125, décima 1. Alfa de 1002, 2 para 5. 5-1, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. Boa noite, este é o Azul 4959. Azul 4959, boa noite, confirme o nível solicitado para Ilhéus. 160, por gentileza. Gente, 160, autorizado para Ilhéus, decola da chama 0, curva direita, saída coral conforme a rota do plano de voo. Acione 0260 no transponder, controle em 119, decimal 35, Quebec, informação em curso. Gente, 160. Decolada 10, curva direita, saída coral 0260, 1935. Correto no 43, chame pronto. Solo na 3305, no 05, para o Curitiba, que é o tratamento. Então, 3305, após o ingresso do Boeing da Gol, livre, puxa no 05, chama táxi. Sim, após o Gol, está livre e chamar a táxi na 3305. Chame o Solo 121 a 1. 121 a 1, obrigado. Boa noite. Até daqui a pouco. Estamos na escuta. É nóis. Aracaju. Aguarde para a cópia. Azul 4235. descendo via bom para o 160, cliente da Quebec. Fala, 6224, Libro, nossa escuta. Alfa Juliette 03 é o portão. Alfa Juliette, box 3, obrigado. Observando o término do push do Airbus da TAM no 05. Observando, Marília, obrigado. Passarelo Boa, transfere e espalha ideal de destino. Carilho 223, uma boa noite, acione a identificação na proa de TAP, autorizado descido até o nível 050. Pode voar na proa de TAP, noturno. Você em TAP está livre a velocidade, passarelo 2231. 050, proa de TAP, destino em High Speed 2230. 31, retifico. Beleza, 4235, está liberado 1036 de velocidade? Está livre 4235. Azul 4235. Azul 5001, só mais um segundo, cópia está sendo coordenado nível 340 por Centro Recife.